tapinha na potranca, bum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Vou tapinha na potranca, bum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. É DJ moleque, DJ Ronaldo Maresia, de Castanhal para o Pará. Esse vai se entrar por cima. Amanhã eu vou ter que tá lá, tem que tá lá. Andar o patrão se fuder, direto pro RH, pro RH. Passa essa tequila e esse som, é várias perdidas que nós sempre encontra e se perde junto. Tem botão, toda a piscina, a PP domina, toda a biquíni. Sei lá, posso me arrepender e me equivocar. Mas sempre encontra e se perde junto. Botou olho azul piscina, a preta domina, toda a gente que o rock é no Pop Life. O rock é no Pop Life. O rock é no Pop Life. O rock é no Pop Life. Super Pop, Pop, Pop, Pop, Pop, Pop, Pop, Pop. Um show perfeito, perfeito. Tudo isso pra você. Live, live, live. O rock é no Pop Live.